Panorama Agrícola para 19 de março de 2013, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, hoje é 19 de março, terça-feira de lua crescente. Estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. O ditado é: más companhias estragam hábitos úteis. Na entrevista de hoje do Panorama Agrícola, fim da picada, confira o sistema de melhoria sanitária na área rural. Tem também o professor da terra, que fala sobre o uso da água no adubo caseiro. Uma dica que pode mudar o seu dia. Ao coletar mel, lembre-se, a qualidade do produto e a vida das abelhas dependem de como é feito esse processo de coleta. A abelha precisa do mel para manter a colônia viva. Deve-se, portanto, deixar uma boa reserva para a época de escassez. O ideal são pelo menos 4 quadros de mel. É hora das notícias. São Paulo, Porto Alegre e Florianópolis são as três capitais mais caras do país, de acordo com o levantamento de preços da Cesta Básica. Os produtos que mais subiram recentemente foram o tomate, o feijão, a batata e a carne bovina. Sobre Cesta Básica, o governo federal está anunciando a desoneração de todos os produtos da Cesta Básica, que vão passar a ser isentos de impostos federais. O número de itens que compõem a Cesta Básica e a lista de produtos que vão ter impostos federais reduzidos a zero inclui carnes, bovina, suína, de aves e peixe, arroz, feijão, ovo, leite integral, café, açúcar, farinhas, pão, óleo, manteiga, frutas, legumes, sabonete, papel higiênico e pasta de dentes. Parte desses produtos já estava isenta do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e agora será liberado da alíquota de 9,35% do PIS/COFINS. A EPAGRE, a Universidade Federal de Santa Catarina e a Fundação de São Michele de Trento, Itália, renovaram um termo de cooperação para a segunda etapa do projeto de pesquisa na área da vitivinicultura. Até agora já foram testadas em Santa Catarina 36 cultivares de viníferas de origem italiana em 4 regiões aqui no estado: São Joaquim, Campos Novos, Tangará e Água Doce. Agora, os cultivares mais promissores serão novamente pesquisados a campo. As viníferas mais produtivas e resistentes às doenças vão ser testadas nas regiões de Uruçanga, Curitibano, São Joaquim, Videira e Água Doce. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. No município de Major Gersino, na Grande Florianópolis, já no Vale do Rio Tijucas, a uns 92 quilômetros aqui da capital, a qualidade de vida da população rural tem sido afetada pela presença do borrachudo. A incidência do borrachudo ocorre pela presença dos dejetos sólidos e líquidos das casas, que em sua maioria não dispõe de fossas sépticas. A falta de saneamento causa um problema ainda mais grave. A água de diversas nascentes de Major Gersino, na verdade, ela forma a bacia do Rio Tijucas, que passa por 13 municípios. Esse problema já está acabando por meio do projeto Fim da Picada. São mais de 100 residências que vão receber melhorias sanitárias com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, como você ouve a partir de agora na reportagem de Isabela Schwengberg. A água que corre da cozinha da casa da Ivani vai parar no quintal, onde também é a área de lazer do filho. Bem perto dali, banheiros precários, sem o mínimo conforto. Ao lado, o tanque que a agricultora usa para lavar as roupas. A água que vem dos dois corre direto para uma das nascentes que forma a bacia do Rio Tijucas, no município de Major Gersino. Assim também é na propriedade da Viviane. O quintal virou um verdadeiro banhado com os resíduos que vêm do banheiro e escorrem para o rio. A matéria orgânica despejada na água é um atrativo para os mosquitos, principalmente o borrachudo, que causa muito incômodo à população. Mas esse problema já começa a ser resolvido no município com a implantação de serviços de saneamento básico. Banheiro ligado a um sistema de tratamento de efluentes. Ações simples como essa trazem melhorias não só para o meio ambiente, mas também para a qualidade de vida dos agricultores familiares. A EPAGRE, em parceria com a administração municipal, está colocando em prática melhorias sanitárias por meio do projeto Fim da Picada, iniciado em 2012 e financiado pelo Programa de Aceleração do Crescimento. As casas que não tinham banheiro adequado, como a Devani, ganharam a obra juntamente com as fossas sépticas. A extensionista da EPAGRE explica como esse sistema de tratamento de efluentes funciona. Esse sistema de melhoria sanitária é um sistema simples para ser instalado em pequenas propriedades, né, na área rural. Todos os efluentes que vêm da residência, tanto da pia, da cozinha como do banheiro, primeiramente passam pela caixa de gordura e depois eles vêm para o tanque séptico, os efluentes do banheiro e da pia da cozinha. O tanque séptico, ele é totalmente lacrado com piso e rebocado. Nesse processo de decantação, então há a decomposição e naturalmente os micro-organismos patogênicos, né, eles vão diminuindo. O líquido que passa pela segunda tubulação, ele desce de forma ascendente para esse segundo tanque, que também é totalmente vedado. O líquido sobe e passa por todas essas pedras, né? Então, aqui também ocorre o processo de filtragem desse líquido. O terceiro tanque, ele não é vedado, ele só tem brita no fundo. E então aqui ocorre o processo de absorção do solo, do líquido que já passou por esses três processos aqui de filtragem. Então nós trabalhamos na elaboração do projeto, no cadastro desse projeto ao PAC 2. Nós apoiamos a prefeitura em todas as ações relacionadas à educação ambiental, com seminários, palestras, oficinas. Além disso, a motivação a todas as famílias aqui na parte que está sendo beneficiada com essas instalações, para que esse trabalho não termine, como preconiza o projeto, em agosto de 2013. E sim que se dê continuidade e que a gente consiga atingir todo o município. A propriedade da Bernadette foi uma das primeiras a receber o sistema de tratamento de efluentes. Antes, as fossas sépticas, todo o esgoto da casa ia parar no rio e incomodava toda a família. Muito, muito borrachudo mesmo, era demais. Não dá de parar de se coçar, né? Tá sempre se coçando. E o que a senhora espera de melhoria aqui com essas instalações sanitárias? Espera que a água vai ficar mais limpa, que vai melhorar, que o borrachudo vai terminar também, os outros mosquitos também não vão se criar, e vai criar peixe de boa qualidade também. Ao todo, serão investidos R$500 mil na construção de 8 banheiros e 111 sistemas de tratamento de efluentes. Ah, vai melhorar bastante, né? Porque o outro banheiro que eu tinha lá, ele pingava, não tinha piso, né? Era de madeira, a madeira já tinha buraco, né? E esse não, né? Esse vai melhorar bastante, né? É bem melhor até para as crianças, né? Ali tomar banho, não pinga, né? Não vai ter problema nenhum, né? Daí com a fossa agora, né? Vai ser bem melhor, né? As crianças podem brincar, né? Pode fazer o que eles querem, né? Eu não preciso ter medo, né? Da doença e coisa que pode pegar, né? Você ouviu a entrevista de Isabela Schwenkberg com a moradora de Major Gercino, Viviane Felisbino. Foi entrevistada também nessa reportagem a extensionista da EPAGRE em Major Gercino, Marinê Simone Rijwick. Fique agora com o Professor da Terra. Amigo agricultor, utilize água de qualidade para preparar o adubo foliar caseiro, as caldas e os biofertilizantes, pois a fermentação é a base do adubo foliar caseiro e a fermentação só irá ser boa se a água tiver qualidade. É bom, amigo agricultor, tomar alguns cuidados. Não utilizar água tratada com cloro, nem água contaminada por agrotóxicos. Esse tipo de água prejudica a fermentação porque mata os bichinhos chamados de bactérias, que ajudam os nutrientes a se multiplicar. O bom mesmo é sempre utilizar água limpa e pura, como a água de poço ou de fonte protegida. Quanto melhor for o tipo de água usada, mais forte será o adubo foliar ou a calda preparada. Uma dica de inseticida de samambaia. Função: controlar pulgões e lagartas em horta e lavoura. Ingredientes: 500 gramas de folhas frescas de samambaia, 2 litros de água. Modo de preparar: colocar as folhas na água, levar ao fogo para ferver durante 30 minutos. Após isso, deixar descansar durante 24 horas para que o produto inseticida saia da planta para a água. Modo de usar: misturar 1 litro deste líquido para cada 10 litros de água e pulverizar sobre as plantas. Evaldo Roberto, da IPAG de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAG.